Chiquinha é uma gracinha. Ele incha tanto quando vai chorar. E o seu Madruga sempre muito calado. Não abre a boca só pra não brigar. O professor Girafales e a dona Florinda se gostam tanto mais casados.